passando esse ano, baixou e travou a 3520. 3520, pouso autorizado 90, vento variável 29. Autorizado pouso na pista 190, 3520. Prefiro 20, Salão 38 à minha escuta, Alfa Juliette pro 03. Alfa Juliette pro 03, da 3520. 520, autorizado para Aracaju, nível 190, direto, decola da 190, curva esquerda, Pouca Jambo, pós-direto, 1208, aciona 5055. O 3520 é Pouca, transição Aracaju. Cliente correto, chama o pushback acionamento. Gente, eu tenho autorizado aqui o 360, mantém escudo, eu vou coordenar o 400. Barulhos 360, aerovia Perdulon no meio, decola da 190, curva à direita, saída da El, Leda Bridge. 208, controle, o transponder 5060. Corrigindo, controle 11980. Campos, pega o sonamento. Fico 2-0 autorizado, chama táxi. O 73 escuta? Saída da El, Leda, Motiva. pressurizada, direita via Índia, ponto de espera da 90, chama pronto, altímetro 90 no 3. Sete três autorizado, chama ataque. Zero autorizado na minha área de colar da 1-0, vento variável 2-1. Para o táxi, tem autonomia de 3 horas e 55. Alterna Galeão, PAB 089. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 90 no 3. Parte 1 no Índia, no ponto de espera, chama na pronto, gol 1173. 3520, decolou 56, 1198, controle. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, hotel 3520, transfere e passa 3 mil pés, vai passar 3 mil. 3-3, autorizado a olhar e decolar no 0-3-4-5, movimento é variável como 3-9. Frequência 126.85 e alterna 12545. Bora com 26.85 daqui com a senha, ligado? Tenha um bom dia, tenha um 3-5-2-0. Colou 3-2, controle 1-9-9-8-0. 19-8-0, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle vazio, gol 1-1-1-7-3. Bom dia, gol 1-7-3, contato com o Barão, nível 360, estou autorizado, Leda. Autorizado, Leda, obrigado.